Vou com milhão e na canção, quando tu vem me contando o cifrão, tá tudo pão. Porque esse quente que fica sua bebê que dragulão. Vem do avão, tendo noção. Comprei um carro e comprei uma maçã. Tudo direitão. E dessas minas que vem na viagem é bala bundão. O que ela quer? Uma bolsa brilhante. O que ela quer? Uma bolsa da Mauai. Quero que peça diamante. O que eu quero é ser rico demais. Essa grama na planta. Olha que essa brisa não quer que desaire. Toshi deixou o gigante. Na minha mente ocupa essa paz. A minha corrente parece um sol. A minha corrente parece um flash. Olha o meu carro, tá sentando. Abasteço só meu veículo sem stress. Tudo mudou, tudo passou. 1943. Girando muito, parece um Beyblade. Eu tô bem longe e não escuto ver. Ai, não faço car. Faço música pra chegar no topo. Você só rapa pra mim que é charme. Me acabo com minas e acalmo no sopro. Vou voar. Sabe essa sequência que eu vou somar. Pego minha grana pra impressionar. Sabe, eu tô bem de grana e tô bem xingar. Vé, eu não aguento esses bé. Fico rico com meu som. E tem só falando na net. Elas me chamam de chefe. Tudo virou, eu não sei. Mas eu só sei que eu não tô na best. Vou com milhão e na canção. Quando tu vem me contando o cifrão, tá tudo bom. Porque esse quente que fica sua, baby, que dragulão. Fez o avão, tendo noção. Comprei um carro e comprei uma maçã. Tudo lindão. E dessas minas que vem na viagem é bala bundão. Tá tudo bom. Porque esse quente que fica sua, baby, que dragulão. Fez o avão, tendo noção. Comprei um carro e comprei uma maçã. Tudo direitão. E dessas minas que vem na viagem é bala bundão. O que ela quer? Uma bolsa brilhante. O que ela quer? Uma bolsa da Mauai. Quero que peça diamante. O que eu quero é ser rico demais. Essa grama na planta. Olha que essa brisa não quer que desire. Toshi deixou o gigante. Na minha mente ocupa essa paz. A minha corrente parece um sol. A minha corrente parece um flash. Olha o meu carro, tá sentando. Abasteço só meu veículo sem stress. Tudo mudou, tudo passou. 1943. Girando muito, parece um Beyblade. Eu tô bem longe e não escuto ver. Ai, não faço car. Faço música pra chegar no topo. Você só rapa pra mim que é charme. Me acabo com minas e acalmo no sopro. Vou voar. Sabe essa sequência que eu vou somar. Pego minha grana pra impressionar. Sabe, eu tô bem de grana e tô bem xingar. Vé, eu não aguento esses bé. Fico rico com meu som. E tem só falando na net. Elas me chamam de chefe. Tudo virou, eu não sei. Mas eu só sei que eu não tô na best. Vou com milhão e na canção. Quando tu vem me contando o cifrão, tá tudo bom. Porque esse quente que fica sua, baby, que dragulão. Fez o avão, tendo noção. Comprei um carro e comprei uma maçã. Tudo lindão. E dessas minas que vem na viagem é bala bundão.